vestido em trajes de Donatella, tragando hortaliças, dando goles no morrito delas. Me pedem fogo, eu trago maçarico. Me beija, você beija massa rico. No fim eu acho que só paga em mico, e que talvez eu só seja um misto dos foras que levei. Espero ainda desejar ter alguém que também me siga, de um jeito que ninguém ache minhas curvas lindas, meu sorriso também. Eu espero ainda. Espero ainda. Viajo um troco pra um passeio longe, ou viajar junto em casa lendo um livro dos futuros que não vejo hoje. É medo do que pode ser infinito. Penso se quando nasce não trouxe encantos que me tornasse digno. Cada vez que eu achei que fosse, me lembro que aqui nunca tem sido. Cada fora que levei, o que seja inglês, aprendi cada vez que traduzi um post e não tinha a ver comigo. Cada fora que levei, o que seja inglês, aprendi cada vez que traduzi um post e não tinha a ver comigo. Eu devo ser um misto dos foras que levei. Espero ainda desejar ter alguém que também me siga, de um jeito que ninguém e ache minhas curvas lindas, meu sorriso também. Eu espero ainda dos foras que levei. Espero ainda desejar ter alguém que também me siga, de um jeito que ninguém e ache minhas curvas lindas, meu sorriso também. Espero ainda. Espero ainda. Espero ainda.